Muito boa noite a todos, sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite onde o Antero faz muita coisa, mas não conseguiu aqui fazer com que o Marítimo vencesse o Futebol Clube do Porto para irmos então aqui ao Dragão com 13 pontos de avanço. Ainda antes de dar as boas-vindas aqui ao plantel, queremos começar aqui este Sporting 160 desta semana com duas notícias um bocadinho mais pesadas. O Quintana, o guarda-redes de handball do Futebol Clube do Porto, neste momento encontra-se em coma induzido. Ele teve uma paragem cardiorrespiratória que o fez parar, digamos assim, no treino que estava a fazer esta segunda-feira no Dragão Caixa, que já não se chama Dragão Caixa, chama-se Dragão Arena, mas acaba por ser a mesma coisa. Portanto, em nome da equipa do 160, quero deixar aqui as melhoras ao Quintana. Deixar aqui também uma nota para a mulher mais sportinguista que todos nós conhecemos, Maria José Valério, que se encontra neste momento internada com Covid. Portanto, aos dois, as nossas melhoras. E agora sim, dar as boas-vindas aqui ao nosso painel habitual. João, começo por ti, uma boa noite, bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que nos estão a ver e ouvir em todo o mundo. E realmente desejar as melhoras à nossa Maria José Valério e ao guarda-redes do Porto, Alfredo Quintana. São notícias sempre que me deixam muito apreensivo e perceber que realmente a vida é um pequeno suspiro e há que aproveitar, apesar de tudo, do confinamento. E, portanto, é aproveitar e esperar as melhoras para ambos. E vamos a isto. E estamos prontos aqui para mais um programa. Pedro, boa noite para ti também, bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos aqueles que nos estão a ver e que vão ouvir também nos próximos dias e ver. Pois realmente, isto é do Quintana, a da Maria José Valério, é uma infelicidade. O local onde ela está, a casa do artista, provavelmente há mais casos e imagino que seja algum dos problemas que está relacionado, obviamente, com o Covid. No caso do Quintana, pá, cheio de saúde e um profissional, e as coisas é realmente é como o João diz, isto quando menos espera elas acontecem e como bem nós aproveitamos esta vida, porque isto são mesmo 2 dias, como se costuma dizer, as melhoras para ambos, e é isso que nós desejamos, e vamos a isso, vamos fazer mais um programa. E é de estar tudo bem, pelo menos é assim que esperamos todos, porque no que toca a doenças e a situações que tocam em saúde, não há clubes nem nunca haverá. A verdade é essa. Ainda antes de avançarmos aqui para os temas de hoje, deixar um obrigado a todos os patronos do Sporting 160, são muitos que têm chegado nos últimos dias. Obrigada a todos eles por nos ajudarem aqui a acompanhar e a melhorar a produção deste programa que fazemos com todo o gosto, por amor e sempre ao Sporting Clube de Portugal. E vamos então aos temas de hoje. Pedro, começo por ti, 2-0 frente ao Portimonense, dois golos marcados, um por Fedal, que fez a estreia aqui a marcar com a camisola de Sporting, e outro por Nuno Santos, que acabou aqui por ter uma dedicatória original, digamos assim. Sim. Sim, foi uma vitória bastante saborosa, porque permitiu-nos chegar àquele que era o grande objetivo, tendo em conta o que se vinha falando durante a semana e que tínhamos falado já depois do jogo, do último jogo, que era chegar ao Dragão no mínimo com esses tais 10 pontos de vantagem, que é absolutamente fantástico a todos os níveis. Quer dizer, se nós no início do já não sei que programa, vamos no 223, sei lá, no 190 e qualquer coisa. Quando lançamos a época, se nos contassem que íamos estar a 10 pontos de vantagem sobre o Porto na ida ao Dragão, eu diria que onde é que assim? quem dissesse aquilo, que ele estava completamente maluco. Eu e 99,9% dos sportinguistas, provavelmente o único que diria que poderia eventualmente acreditar é o Ruben Amorim, porque ele próprio é que é acaba o seu treinador, e claro, e os jogadores talvez um bocadinho, porque se não acreditam nos se os jogadores não acreditam no que podem fazer, não são os outros que vão acreditar. E portanto foi uma vitória muito saborosa, importante marcar. Já tinha falado isto também no João no pós-jogo. Marcar os golos cedo, tranquilizar a equipa depois joga com outra calma. Obviamente aquela segunda parte foi uma segunda parte de controle, de gestão, Mas ao contrário de... Eu gosto destes, estes dois últimos jogos são jogos muito interessantes, este Paços Ferreira e o Portimonense, porque são jogos que nós gostaríamos de ver mais no nosso campeonato. Não? Estas equipas que jogam, claro que defendem mais do que o que é normal, obviamente, têm menos jogadores de qualidade, têm outras menos soluções. Se nós já temos menos soluções, às vezes, ou pelo menos assim entendíamos no início da temporada, quando comparado com os outros dois, Porto e Benfica, os clubes mais pequenos ainda mais dificuldades têm. Normalmente equipas, apesar de tudo, equilibradas dentro da qualidade que é possível em alguns casos, mas tanto a equipa do Portimonense como do Paços Ferreira já tinham sido, mostraram aquilo que nós queremos ver no nosso campeonato de futebol mais vezes, que é possível defender-se, mas é possível também jogar ao ataque, forçar, tentar pelo menos sair com um ponto ou com a vitória, como é o caso do Paços Ferreira que tentou, o próprio Portimonense também. Portanto, isso é das coisas que eu acho que devemos realçar. Agora, o Sporting, mais uma vez, pá, acho que não há dúvidas nenhumas que há vários jogadores em destaque ao longo deste campeonato e havemos de ter tempo para discutir os vários, fazer o balanço e perceber quem são. Aliás, já falamos aqui um bocadinho a dizer que, em termos de mercado de verão e de inverno, se quisermos separar assim, feitos provavelmente os melhores do Sporting, em que todos os jogadores, praticamente todos, estão a ser importantes na dinâmica que o Sporting tem. Agora, pá, agora o ponto continua a ser a defesa do Sporting. Nós estamos 20 jogos, 10 golos sofridos, as equipas não têm, claro que têm oportunidades, mas é impressionante a quantidade de vezes que não conseguem marcar golo, que não conseguem muitas vezes perturbar-nos, e depois, quando conseguem, temos tido nestes últimos dois jogos dois bons exemplos de Adam, que em ambos os jogos fez defesas importantes em momentos cruciais dos jogos, e que permite ao Sporting esta tranquilidade, não é aquela velha história de construir uma equipa a partir de trás, que tantas vezes ouvimos falar, coisas. No início do ano, eu dizia aqui muitas vezes que era importante nós marcar muitos golos, e a verdade é que o Sporting vai marcando, apesar de tudo não termos os tais problemas de ponta de lança, mas marcamos, e somos, provavelmente, acho que é o segundo, ainda somos o segundo ataque, o Porto marcou hoje um gol, portanto somos o segundo ataque, mas somos a melhor defesa de longe. É uma equipa que está muito equilibrada, muito longe das historinhas da estrelinha e da sorte. Temos estrelinha como o Porto, eu nem sei, só soube há bocado, perguntei-te a ti que o Porto tinha ganho com um gol de penalti, mas portanto a estrelinha acontece para todos. Mas a verdade é que há aqui um mérito absolutamente total desta equipa na forma Já agora, como chega. Deixa-me só dizer uma coisa: desculpa, como chega ao Dragão com 10 pontos de vantagem, 15 sobre o Benfica, 12 ou 13 sobre o Braga, epá, 11. ou 11, é uma coisa assim fantástica. Eu acharia que, eu vou ser sincero, numa brincadeira que fizemos num grupo do WhatsApp, onde estou eu, João e mais uns amigos. Lá na brincadeira começámos a falar de prognósticos nesse dia no dia do jogo, no sábado, e eu achava que íamos ganhar 3-0 ao Portimonense, e na brincadeira até disse que ia ser um hat-trick do Paulinho. Depois, entretanto, soubemos a questão do Paulinho, e vamos ter tempo para falar disso também, provavelmente, mas não foi isso que aconteceu. Podia ter acontecido, o Sporting, provavelmente na segunda parte, se forçasse um bocadinho mais, até podia ter chegado, e teve a oportunidade depois de chegar ao 3-0, mas preferiu controlar, e é aquele controlar que é diferente em outros anos. Às vezes estamos a controlar um 2-0, mas sentimos aquele medo, pá, se sofrermos um golo, isto vai dar para torto, isto ainda vai dar um empate ou uma coisa assim do género. Não, é aquele controlar em que tu percebes que está mesmo controlado, e que a equipa está ali, é um controle que eles próprios têm controle sobre esse controle, Mas passa aqui um bocadinho esse plionagem, mas a verdade é que tu sentes isso, e portanto ganhamos sem dar a mínima hipótese, e atingimos aquele que era o objetivo principal, que era não perder pontos, mesmo jogando antes do Porto, e portanto, sem saber o que é que eles iriam fazer, e portanto garantidamente 10 pontos antes de irmos ao Dragão. E eu diria que o jogo no Dragão vai ser um jogo decisivo, e estou muito curioso para ver como é que esta equipa do Sporting, depois vamos falar disso mais à frente, como é que a equipa do Sporting vai entrar no Dragão, mas depois daqui a um bocado já falamos disso, mas foi uma vitória. já lá iremos. Já lá iremos. A verdade é que foi uma vitória tranquila. Pedro, tu estavas a dizer há pouco, e bem, que existe aquele clichê de dizerem que as equipas que ganham campeonatos também são aquelas que defendem bem. Coates era um jogador que estava aqui em risco de poder falhar o clássico, o jogo no Dragão. Faço-te uma pergunta muito simples. Quando é que foi a última falta que tu viste para amarelo que o Coates fez? Epá, pois, assim, não, de cabeça não sei, porque me estás a apontar isso é porque já deve ser há muito tempo. A verdade é que o Coates atravessa, eu acho que é unânime em todos, é atualmente, é a melhor época de Coates no Sporting. A todos os níveis, o Coates chega a Portugal, é um jogador que com o seu peso institucional de ser seleção do Uruguai, de toda a gente colocava sobre ele que ele tinha que ser um super-homem. Nunca foi um super-homem, nunca foi um super-defesa, e teve momentos em que os autogolos, os golos que falhava mesmo no ataque quando às vezes aparecia na área atacante, os momentos de bola parada, havia uma que nós estamos muito bem, mas a verdade é que ao lado dele, eu já falei um bocadinho disso, havia sempre alguém que ou era mais figura ou era a dificuldade de ele assumir. A verdade é que o Coates, desde que assumiu completamente a liderança, a rédea, tomou conta aqui da rédea defensiva, o Coates está numa temporada absolutamente incrível, tem marcado, tem feito poucas faltas, para me estás a perguntar isso. Não fez nenhuma, pois. E vamos ao Dragão, ainda bem que ele não fez, é um jogador obviamente importante, mas eu vou-te ser sincero, eu acho que se sai o Coates, obviamente ficaríamos menos fortes, mas eu acredito que há aqui uma dinâmica na equipa que nós no início já, ainda me lembro quando se criticava o Fedalo, o Coates e o Neto no início. Hoje em dia já temos o Coates, o Fedalo e o Inácio. Se fosse o Coates, se fosse o Quaresma, o Fedalo e o Inácio, se calhar a seguir, pá, acho que aqui as alterações na este conjunto tem valido muito por claro que há jogadores mais importantes e mais valiosos quando são titulares, mas tem valido muito por a capacidade que tem, mesmo vindo do banco, e nem sempre foi assim. Eu já apontei aqui o jogo da Taça de Portugal, que acho que na altura perdemos, não vou dizer que foi de propósito, obviamente que não foi, mas a mim deu-me muito, fiquei muito chateado porque senti que não fizemos o suficiente e que os jogadores que tiveram essa titularidade não aproveitaram o suficiente, mas a verdade é que tirando esse jogo, há aqui uma... Nem que seja 2 ou 3 minutos, os jogadores sentem que estão a fazer parte, acima de tudo, sentem que estão a fazer parte de algo que pode ser histórico e que todos nós esperamos que seja histórico. E isso, para mim, pode ser um ponto absolutamente fundamental para o que irá acontecer no Dragão, mas Coates está de longe a fazer uma época fantástica, e que assim seja, e que continue neste grande momento de forma. Eu no outro dia, numa discussão, fiz o pós-jogo com o João no sábado à noite, para o Patreon do Sporting 160, e estava no... Agora está um bocadinho na moda, o Clubhouse, já todos sabemos, mesmo sendo de iOS e convites, aquelas coisas todas, e eu tenho participado, já participei 2 vezes em 2 pós-dias de jogo que se fizeram, e nesse alguém dizia, eu penso que teria sido o Ricardo, não sei se foi o Ricardo Malaquias, alguém dizia se não estávamos perante, e ele era mais novo, e se não estávamos perante a melhor defesa de sempre do Sporting que ele tinha visto. E eu era um bocadinho mais velho que ele, um bocadinho, pai, 18 anos ou uma coisa assim. Eu disse, epá, teríamos que recuar provavelmente ao tempo do André Cruz em 99, é uma defesa que só sofreu também 22 golos, não é mau, num campeonato que não estávamos em primeiro lugar nesta mesma altura, a 20ª jornada que eu fui ver, mas provavelmente, depois comecei a pensar, fui ver as várias temporadas e as várias defesas, em termos de resultado prático, provavelmente é a melhor defesa de sempre que eu também vi jogar no Sporting, em termos daquilo que está a acontecer. Podemos ter, é evidente que a mim toca-me mais ver um Schmeichel na baliza, ainda por cima ele veio do Manchester United, que é um clube que eu aprecio muito, e de repente está ali no Sporting, é campeão, ou um André Cruz, ou um César Prats, e podemos até ter ali algum carinho. Mas a verdade é que estes jogadores, do ponto de vista prático, estão a mostrar uma eficácia que pode, não sei, vamos ver até o final do campeonato, pode ficar, pode ser histórica e de certa forma já tem sido histórica. E agora ia dizer isto, também depois relembraram, que, e já estão aqui a dizer no chat isso, também na altura lá relembraram, no tempo de Paulo Bento também houve uma temporada que sofremos 15 golos, pois, mas ficamos em segundo lugar. E essa é que é a grande questão. Aí é que pode ser a diferença, é que se for a 15 golos e ficar em segundo lugar, claro que se formos 40 e ficamos em primeiro é melhor que qualquer coisa que fiquemos em segundo lugar. Mas olhando para esta eficiência, eu estou a gostar muito, e o Coates obviamente faz parte da defesa, não é? Faz parte de uma equipa que muito tem feito para ganhar aqui os jogos. João, Rubén Amorim, que estudou a lição, o Sporting entrou ainda um bocadinho a medo, aqueles minutos iniciais foram assim um bocadinho mais complicados, o Portimonense inclusive chegou aqui a ter uma oportunidade de perigo ainda antes do primeiro gol do Sporting. A verdade é que Amorim tem mudado aqui a mentalidade de pensar o jogo em campo, e isso tem dado resultados. Oh, João, desculpa lá antes de tu avançares, para não te interromper. Força. Mais, porque a Mariana perguntou-me do festejo do gol do Nuno Santos, e pelos vistos há pessoas que ainda não sabem, quer dizer, o festejo do gol do Nuno Santos é muito fácil de explicar. Ele foi ao podcast do ADN do Leão, e o Geirinhas estava na conversa com ele, e ele disse: marcas o golo este fim de semana, dedicas-me o golo. E ele ficou: dedicas este fim de semana? E ele: mas dedicas mesmo? O Geirinhas até estava na dúvida. Sim. E o Nuno Santos disse: dedico mesmo, dedico. Então vamos combinar, como é que vais fazer? E o Geirinhas: três saltos ao peixinho e faz o G do meu nome. E ele, pronto, e ele marcou o golo, faz os três saltos ao peixinho e faz o G. Lembrou-se. O que é até isso é notável. Podia nem lhe passar pela cabeça, marcou o golo, mas até, quer dizer que até foi um momento que ele foi buscar, que ele gostou e lembrou-se e festejou. Desculpa, eu quando vi até pensei que ele estava a fazer o C de Castro, mas afinal era um G. Olha. Lá chegaremos. Bem, eu acho que, acima de tudo, Mariana, aquilo que referiste, eu acho que o Sporting este ano está a lutar contra todos os karmas que nos têm ocorrido. Então, vejamos. Primeiro, notícia triste, Paulinho lesionado. Portanto, muita gente apreensiva, e noutras alturas, se houvesse alguma situação destas, e o Sporting agora, como é que vai ser, não sei o quê, e o Sporting ganha. Segundo o karma, normalmente antes destes clássicos, o Sporting por vezes falha, pela pressão, não é? Para chegar ao Dragão com os 10 pontos, e falha e não falha, desta vez. Terceiro karma, uma chuva intensa em Lisboa, que é raro assim tanta chuva, o relvado aguenta-se e, portanto, aguentamos mais um karma, que é o mau tempo em dia de jogo do Sporting. E, portanto, resumidamente, nós lutamos contra os karmas e lutamos de uma maneira muito simples. A mentalidade que o Ruben Amorim passou é que nós temos que vencer jogo a jogo. E digo mais, muita gente já com medo, até porque o Porto hoje ganhou, e penalti, não sei o quê. Eu acho que isto vem, basicamente, também fortalecer toda a argumentação que o Amorim tem feito, que é jogo a jogo, é importante, ressalvou que o Atlético de Madrid já tem muitos pontos e agora tem menos, portanto, os jogadores têm que estar alertas, e, portanto, este resultado do Futebol Clube Porto, acho que ainda ativa mais esse estado de alerta dos jogadores do Sporting e do treinador, porque vai-lhes fazer passar essa mensagem. Estão a ver, nada está a ganho, é preciso ir para o Dragão jogar o nosso futebol, jogamos para vencer, e isto é mais um jogo e vamos tentar vencer mais este jogo, e não aquele podia acontecer se caso o Porto não tivesse ganho 12 pontos e tal, temos aqui uma gestão, não. É preciso ganhar, jogo a jogo, e portanto o foco é no próximo, e o próximo é no Dragão. Depois, salientar muito, uma coisa muito importante que eu disse, não foi Pedro, eu disse no pós-jogo, que é o seguinte, o Sporting, eu acho que o Sporting, esta troca do Paulinho, da lesão do Paulinho, veio também confundir um bocado o Paulo Sérgio. Isto porquê? Porque o Paulo Sérgio estava à espera de dois jogadores de apoio, frontais, o Paulinho e o Pote, e a verdade é que pela lesão do Paulinho, espero também as rápidas melhoras, teve que entrar o Tiago Tomás e o Nuno Santos, portanto, dois jogadores que estavam à profundidade. E o Paulo Sérgio veio realmente defender com cinco defesas, fechar a largura, fechar a subida dos nossos alas, do Nuno Mendes e do Porro, defender a profundidade, mas a verdade é que com dois jogadores do Sporting teve ali vários espaços. O Nuno Santos teve mais espaços do que o que eu pensava que ele ia ter. Houve realmente algumas más decisões em termos de decisão final, de passe, de remate, do que havia a fazer, mas a verdade é que se calhar o Portimonense estava à espera mais de dois jogadores interiores, que era o Paulinho e o Pote, e fechou ali muito o meio campo, e a verdade é que o Nuno Santos teve muito espaço, e o Tiago Tomás também esticava sempre o jogo sempre que podia. E o Sporting era aquilo que nós já referimos várias vezes, o Sporting marcando cedo, marcando primeiro, é muito difícil qualquer equipa voltar a entrar no jogo. E depois aconteceu uma coisa que, ao contrário de que toda a gente andou a dizer barbaridades aí no Twitter, a dizer que foi um erro não forçado, eu acho que o erro é forçado. Isto porque é um passo à queima para a defesa central do Portimonense no segundo jogo, no segundo golo. Há uma pressão muito grande, o Sporting fez uma pressão muito boa na primeira parte, muito agressiva sobre os adversários, e o jogador obviamente comete um erro, faz um mau atraso e o Nuno Santos aproveita da melhor maneira. E, portanto, eu acho que o Sporting tentou sempre pressionar alto, forçar o erro na saída de bola da equipa adversária, e foi isso que aconteceu. Eles perderam várias vezes a bola, o Sporting ganhou o espaço, conseguia sempre chegar com algum relativo perigo. Depois de estar a 2-0, o jogo está resolvido. Este Sporting é mesmo assim, o jogo fica praticamente resolvido com 1-0, com 2-0 então é um descanso, o Pedro já referiu na segunda parte, era uma questão de nós marcarmos o terceiro ou não, mas a verdade é que desbloqueando o jogo na primeira parte e marcando primeiro, o Sporting é uma equipa muito difícil. E voltando, fazendo a interseção com o que o Pedro referiu da melhor defesa, eu não acho que seja a melhor defesa, em termos de qualidade total dos jogadores, eu acho sim que é o melhor sistema defensivo. E eu referi isso no pós-jogo, eu para mim, este sistema defensivo e esta linha defensiva do Ruben Amorim é uma obra de arte. E é uma obra de arte porque a pintura que Ruben Amorim fez, do desenho, é uma obra de arte que funciona toda em conjunto, principalmente no fora de jogo, é uma linha que sabe muito bem quando subir, pôr os adversários todos em fora de jogo, está muito bem posicionada até para as segundas bolas, mesmo nas bolas paradas tem sido fantástico. E depois é como vocês veem, por exemplo, um dos lances que vocês podem reparar, o Sporting, quando o bloco está mais descido, utiliza a linha da grande área para marcar o fora de jogo. E portanto, os adversários conseguem fazer as triangulações, tabelas, mas os jogadores de Sporting não recuam. Às vezes dão um passo em frente, estão todos ali na linha e é com isso que marcam a linha de fora de jogo. E, portanto, é uma obra de arte aquilo que foi feito com a linha defensiva do Sporting. E depois, o Pedro já referiu, mas vou salientar, o Adam tem estado muito bem e em breve teremos um programa especial só com o Adam, só sobre o Adam. E isso, a calma que ele transmite quando tem a bola, a calma nas saídas. Nós estamos a ver o jogo e eu estou plenamente calmo quando existe cantos, quando existe livres. Porque sinto segurança no Adam, e mesmo assim, quando atrasam a bola ao Adam, nós sentimos a segurança, a qualidade a sair, a qualidade a bater, e portanto, tudo isso junto com os jogadores experientes, que foi a mescla que o Ruben Amorim adotou, portanto, experiência atrás, mais irreverência e juventude à frente, a verdade é que tem sido uma tranquilidade. Depois, para mim, o ponto-chave da época, eu já referi, mas vou repetir outra vez, que é a integração de Palhinha. Eu, para mim, Palhinha é claramente o jogador que veio estabilizar o meio campo de suporte, eu já referi isso. Tínhamos Matheus Nunes e Wendel, que eram dois jogadores que não casavam entre si, é preciso dois para dançar o tango e dois que saibam dançar. Não funcionou, e depois vem João Mário, e portanto Palhinha e João Mário realmente é um casamento quase perfeito, porque podem dizer o que quiserem, João Mário faz outro grande jogo, na gestão do tempo, na gestão da bola, na gestão do passe, raramente perde ali uma bola, pode ser um bocadinho, decidir um bocadinho melhor quando está em terrenos mais ofensivos, nos últimos 35 metros, acho que temos um João Mário que está um bocadinho mais receoso de arriscar o último passe, mesmo de rematar à baliza, mas em termos de temporização, de circulação de bola, João Mário traz uma tranquilidade muito grande, e depois temos Palhinha a varrer completamente do meio campo, quase a fazer duas posições, a dele e a da outro, e isso dá uma grande segurança defensiva. E, portanto, o que nós sentimos sempre quando estamos a ver o jogo do Sporting é que, estando a ganhar, e depois com as alterações que o Ruben Amorim faz, e entra Tabata também a segurar muito bem o jogo, Matheus Nunes até tive medo quando ele entrou, mas jogou mais à frente para evitar, e conforme Ruben Amorim até se riu a contar isso, para evitar choques e duelos cá atrás, ou com Matheus Nunes mais à frente, porque tem qualidade técnica para isso também, e portanto o Sporting conseguiu gerir bem o jogo, peço desculpa, podia ter marcado mais, falhamos ali realmente o 3-0, mas a verdade é que o jogo foi muito tranquilo, a segunda parte nós só estávamos à espera do apito final, ou do terceiro gol do Sporting, para irmos para o Dragão com 10 pontos de avanço, porque este era o nosso objetivo, 10 pontos de avanço. Não há cá a pensar nos resultados dos outros, nós só temos que fazer o nosso serviço, o nosso trabalho. E o nosso trabalho é ganhar todos os jogos e lutar para ganhar todos os jogos, estaremos mais perto de conseguir. E é isso que nós vamos fazer também no Dragão. De referir, em termos de golos, eu tinha sonhado que o Fedal ia marcar um golo e tinha dito aqui, eu tinha dito a algumas pessoas, e o Fedal acabou por marcar o golo, e referir isso mesmo, que é o aproveitamento das bolas paradas. Muito se tem dito sobre o aproveitamento das bolas paradas. Obviamente há cartilheiros no Twitter e noutras redes sociais que referiram, agora o Sporting não joga nada, só marca de bolas paradas. É preciso lembrar que o Porto, o ano passado, com mérito foi campeão, mas teve 40% dos golos de bola parada, não é? O Sporting não chega, se calhar, a 20% dos golos de bola parada. E, portanto, ultimamente, sim, temos crescido bastante nas bolas paradas, é normal, é um trabalho que está a ser feito e bem feito, e que o Sporting finalmente está a recolher frutos desse trabalho. E, portanto, é perfeitamente natural que, à medida que o tempo vai avançando, com outras dinâmicas, com mais treino, os jogadores acabem por marcar golo. E nós, nos últimos jogos, realmente em 6 golos, marcamos 5 golos de bola parada, mas bola parada não é crime, não. Eu acho que não é crime, quer dizer, portanto, é um não tem sido crime contra os clubes. Quando é o Sporting, ai, bola parada, meu Deus, ai, é o jogador... O jogador atrasou mal a bola. Pá, eu, há pouco tempo também vimos jogos em que houve ofertas ou erros adversários. O futebol é mesmo isso. Quem aproveitar melhor os erros, por vezes ganha. Ou a maior parte das vezes ganha. E, portanto, estar a falar de sorte ou de estrelinha quando há muito trabalho, quando ainda ninguém nos ganhou para o campeonato e estamos a dia 22 de fevereiro de 2021, quando temos a defesa menos batida, o segundo melhor ataque, é pá, se isto é sorte, digo uma coisa, era preciso ter uma sorte do outro mundo, era juntar todos os feiticeiros, fazer todas as loucuras para ter esta sorte. É o Antero. E, portanto, deixem-se sorte, isto é muito trabalho, obviamente, dá muito trabalho ter esta sorte, mas temos de descer à terra, tudo ainda está em jogo, conforme o Ruben Amorim disse, eu também concordo, 10 pontos parece muito, mas pode não parecer muito, mas também a pressão está mais do lado dos adversários do que da nossa. Nós só temos que cumprir e ganhar, penso que são 11 jogos até ao fim, ou 10, já não se recordo, mas acho que são 11 ou 10, não é? 11, pelo menos 11 jogos. No outro dia era 11, sim. Sim, portanto, ganhar 11 jogos e a partir e começar já no próximo sábado de faltar só 10 jogos com a vitória no Dragão. Ó, Mariana, deixa-me portar uma coisa ao Castro. Ele deve ter visto o jogo do Porto. Viste o jogo do Porto? Provavelmente. Não. Não viste? Não. Vocês não viram quem é que fez o penalti sobre o Otávio? Vi. Foi o Ruben Macedo. Foi o Ruben Macedo. Foi quem? Foi o Ruben Macedo? Este, Ruben Macedo? Sim. Caraca, será que o Jota Marques vai dizer alguma coisa? É este, claro que é este, eu estou a brincar. Será que o Jota Marques vai dizer alguma coisa ou só é contra nós? Eu não sou muito... eu também não sou nada destas coisas, foi só para dizer, é muito fácil pôr-se cá fora cartilhas, não, é muito fácil pôr-se cá para fora cartilhas, mas se fosse ao contrário, esta ao contrário. Hora já estava ao Twitter e redes sociais e os cartilheiros todos, claro. Nós sabemos que há cartilheiros, ainda ontem à noite, no sábado à noite de madrugada, vimos, por exemplo, o Vasco Mendonça na CMTV a dizer que recebia a cartilha do Carlos Janela, apesar dele já ter dito em tempo... Semanalmente, mas que nem eu utilizava e que eu utilizava... Utilizava aquilo por outras coisas, nem dizia muitas coisas que lá estavam, mas a verdade é que elas era só para deixar aqui. Sim, obviamente isto é uma brincadeira, claro que eu não acredito nada que o Ruben Amorim tenha feito de propósito, não acredito absolutamente em nada que ele tenha feito, o penalti eu nem o vi, portanto estou completamente à vontade, fiz isto porque nem vi o lance, nem sei se ele é, se foi bem feito ou não, mas é engraçado ver como algumas notícias têm sido colocadas... ali nos timings certos, não só... Não quer dizer que, por exemplo, o caso do Expresso está a lançar uma série de notícias sobre algumas transferências, a coisa, mas no caso do Sporting tem batido sempre certo ali com os dias de jogos, enquanto que os outros não é bem a mesma coisa, mas pronto, pode ter sido coincidência. Normalmente nós temos azar com as coincidências. Normalmente ligam a internet quando jogam o Sporting, ou pós o jogo do Sporting. Eu começo a dizer que o que eu gosto mais pós jogos de Sporting é a azia matinal, que eu reparo em muitas contas que andam por aí, mas é normal, é o que eu digo. Eu cada vez ligo menos, cada vez vejo menos os rivais para não me chatear, digo já, cada vez menos os jogos dos rivais. Confio na equipa, confio em nós, não vai ser por um mau resultado, ou um menos mau resultado no Dragão, que não vamos confiar na equipa, e a fazer do nosso caminho, porque é como aquela história, o Sporting beneficia de não jogar nas competições europeias e na taça e tudo. Pá, desde 9 de dezembro até agora as competições europeias, o Sporting só fez... É tudo sorte. Não, fez 15 jogos, fez 15 jogos e o Braga fez 16. O Braga sim sofreu mais, mas foi só em um jogo. Mas... E, portanto, o Sporting ganhou 6 pontos a estes adversários. E, portanto, não foi, obviamente, por essa dificuldade de calendário, porque foi igual para todas. Só o Braga realmente teve mais um jogo. Mas foi igual para todas. Agora sim, eles vão ter mais jogos. E agora sim, o Sporting até pode aproveitar isso. E, portanto, quando falam, o Sporting tem um calendário muito difícil. Pai, eu acho que o calendário difícil é as equipas defrontarem o Sporting. Claro. Eu acho que o calendário difícil para as equipas é, ainda vamos ter que defrontar o Sporting. Eu penso assim, porque se o Sporting é uma equipa que não perdeu, tem a melhor defesa, se tem feito bons jogos, eu, se fosse um adversário, vejo, epá, ainda temos de jogar contra o Sporting. Eu acho que é muito mais difícil eles terem que apanhar o Sporting do que não terem, mas pronto, isso é uma opinião minha, vamos ver. Oh, João, aqui no chat estão a dizer se queres falar, não é para ti, mas como perguntam se podíamos falar sobre o tweet do Blessing, eu deixo para ti, porque aqui só há um gajo que sabe falar de futebol, que és tu, eu não sei, portanto, se quiseres falar tu Não, não vou comentar. alguma coisa. É a opinião A opinião dele, dele, claro, está a não vou brincar, mas comentar, claro. É a opinião dele. não. Eu não É acho o que seja que é. sorte, já o disse, não acho que Claro. seja sorte. Aliás, bastou ouvir-te no início para perceber que na Não acho prática que já seja sorte. mostraste como aquilo não é sorte e como não é o que ele estava a dizer. Mas pronto. Não é sorte, é esforço, dedicação, devoção e a glória vem Glória, depois. Portanto, exatamente. só deixar aqui esta nota. Ah, Pedro, deixa-me só terminar a Mariana, força, só para força. dizer, deixa-me só dizer que, pá, não acredito, conforme o Pedro disse, não acredito nada disso, quem está em campo sabe, não acredito nada disso, foi fazer propósitos e não sei o quê, porque Claro. senão não tinha feito esperado até aos 91 minutos, que era Claro. arriscar muito fazer uma falta daquelas só aos 91 minutos. Portanto, não acredito nada Claro. disso. Acho que não temos que ir por aí, queremos um Claro que não. futebol limpo e já nos aconteceu também em jogadores marcarem Claro. autogolos e aí sim veio muita gente dizer o Tonel marcou O famoso autogolo, fez Tonel, penalti. exatamente. Ainda Sim. hoje levamos com E isso, uma portanto, coisa que já aconteceu há anos. sim, há anos e portanto não acredito nada Mas o disso que é e engraçado é portanto. quando acontece connosco, esse lance Não, do é Tonel, ui, deu-nos uma Jesus. vitória, logo o que é que foi. Mas não fomos campeões, nem lá perto Exato. ficamos. Nem lá perto andamos. Nem lá perto andamos. Portanto, essas questões é que são. É que quando acontece connosco, aliás. Quando acontece ao contrário é que nos tiram títulos, como foi a famosa mão do Rony, por exemplo, que nos custou 3 pontos Exatamente. que serviam, por exemplo, nesse ano para ser campeões. Mas pronto, era só uma São brincadeira, porque outras obviamente tenho contas. nada contra o Ruben Macedo e certamente fará o seu melhor e nada contra. Com toda a certeza, é um grande profissional. Pedro, estava eu a dizer que vamos ao Dragão então com os 10 pontos de avanço, já falámos aqui da importância dos 10 pontos, vamos agora focar-nos aqui na mentalidade de Rubén Amorim, na mentalidade que ele coloca no seu plantel. A verdade é que nós temos um plantel de miúdos, porque idades médias acho que está para aí nos 20 anos, 21, mais coisa menos coisa. Como é que nós conseguimos aqui manter miúdos com capacidade de concentração em jogo a jogo quando eles veem que podem fazer história no Sporting? Olha, antes de responder diretamente à tua pergunta, realmente começaste por dizer vamos ao Dragão, e bem íamos, e era. Íamos Não todos. deixa de ser uma absoluta, sei lá, ironia, uma facada completamente no coração que nos dão, principalmente a quem é aqui do quem mora, quem é Sporting, a todos, mas quem é aqui Sportingista no Norte. O meu gato agora está aqui a miar, mas também queria ir ao Dragão. Mas é, não deixa de ser uma absoluta ironia como no ano em que o Sporting vai com 10 pontos ao Dragão, que nunca aconteceu na história do clube, assim de cabeça, eu não fui ver, mas assim de cabeça tenho, eu pelo menos que seja vivo não me lembro nada disto, mas mesmo que se fosse possível nos anos 50 provavelmente já pode ter acontecido, ou 60, mas a verdade é que chega a ficar, eu esta semana já comecei, ontem já pensei nisto, no sábado também, no segundo, na segunda também, é mesmo triste, não podemos ir ao Dragão ver este jogo, porque é algo que nos ia dar muito prazer, independentemente do que é que se pudesse passar. Nós já Um vamos clássico é sempre tradicionalmente, um mas um clássico. clássico é sempre um clássico, e um clássico nestas condições é muito triste, não podemos lá estar. E eu ontem achava que, por exemplo, dificilmente seria possível ter público nos estádios. Hoje acredito um bocadinho que talvez possamos ter mais para o final. A Inglaterra vai começar a abrir agora os estádios com 10 mil pessoas e, portanto, lá com alguns critérios, mas pronto, é muito pena. Agora, em relação ao que tu perguntas, em relação ao que tu perguntas, uma das coisas que eu tenho dito várias vezes aqui, noutros sítios onde me perguntam, às vezes noutros podcasts, noutros programas onde às vezes me pedem a minha opinião, eu acho que esta equipa tem mostrado que algum do karma sportinguista que nós estamos constantemente com medo que aconteça, e com razão, porque tem sido, nos tem acontecido, talvez esteja a passar um pouco ao lado. Não só porque os jogadores que vieram, os mais velhos, não têm essa noção, ok, têm a noção da grandeza do Sporting, mas o karma para eles e aquilo não lhes diz respeito. Os mais novos, que poderiam ter, obviamente, que vêm e que conhecem. tem-lhes passado completamente por tudo o que nós estamos a ver fazer e, não, e, nem, e tu olhas para aquilo e sentes uma alegria imensa deles jogar e, portanto, não sentem que aquilo também não é com eles. E mesmo os outros que vieram, ainda menos, os Nuno Santos e o Pedro Gonçalves. O Nuno Santos até é benfiquista, o Pedro Gonçalves eu nem sei de que clube é que ele é, não me interessa. Portanto, isso, para eles o karma sportingista não existe. Claro que podem pensar, mas o Sporting acontece isso. Ok, a verdade é que se calhar esta equipa até está, não digo imune, mas está aqui a passar um bocadinho ao lado. Portanto, eu acredito perfeitamente que a equipa não vai entrar... Há de entrar um bocadinho ansiosa, é normal. Os níveis de ansiedade vão aumentando à medida que nos vamos aproximando cada vez mais do fecho do campeonato. Eu acho que o Sporting tem capacidades para ganhar ao Porto e, portanto, vai entrar... Eu espero, sinceramente, que entre lá para ganhar, porque já sabemos que a equipa que joga para o empate, normalmente aquilo lá para o torto, dá em derrota, nós temos que ir lá para ganhar. E se mostrarmos que vamos lá para ganhar, independentemente do resultado que aconteça, tenho a certeza que ninguém vai ficar, nós não vamos ficar chateados, porque se percebemos que a equipa vai lá para ganhar e eventualmente acontece o contrário, mas pelo menos olhamos e percebemos, não, esta equipa entrou para jogar. E eu acredito perfeitamente que esta equipa tem capacidade. Perdemos um elemento importante, eu acho que o Paulinho tinha muito a dizer nestes últimos, quero acreditar sinceramente, não é que eu acho... fundamentos muito bons. Quero acreditar que é bluff, mas... tendo a acreditar também que não deve ser, porque eu não estou a ver o Ruben Amorim a fazer esse tipo de jogo, mas posso estar enganado, e então isto seria um bluff, mas da forma como ele disse quando lhe perguntaram, aquilo pareceu-me verdadeiro, não sei se será aqui alguma espécie de mind games, mas gostava que o Paulinho estivesse apto, acho que é um jogador que seria útil, como tem sido. E agora, eu, o que eu quero é que a equipa vá ao Dragão olhos nos olhos com o Porto. Nós temos um problema grave, que é nos últimos 20 jogos no Dragão, para o campeonato, nós ganhamos duas vezes. Que é miserável. É miserável. É algo que nós temos vindo aqui a discutir várias vezes ao longo destes 4 anos de Sporting 160, coisas que o nosso clube faz... e que às vezes devia de acender ali as campainhas a toda a gente, que é, andávamos a não sei quanto tempo para ganhar o Benfica já tinha mais vitórias que nós em Alvalade, agora empatamos, porque ganhamos este ano, no Dragão, temos ali também a vitória pelo meio da taça, mas nos últimos 20, nos 20 anos, nos últimos 20 jogos no campeonato, só ganhamos 2, é muito pouco, e portanto... deixa em 3. Pois, era bom, e era bom que nós pelo menos conseguíssemos equilibrar um bocadinho mais, porque a verdade é que o estádio do Dragão para o Sporting é provavelmente dos estádios mais terríveis enquanto clube visitante. Não, não tenho agora aqui a estatística de cor, mas não é difícil com estes números, é um número de equipa pequena, eu acredito que deve haver equipas pequenas até com melhores resultados. Duas vitórias, não. Duas vitórias? O Braga deve ter mais do que duas vitórias nos últimos anos, se calhar, não? Não sei, eu aqui um bocado já confirmo. Mas é nível de resultado, é nível de equipa pequena, de entre aspas, não é? Com todo o respeito para todos. Não é o nosso, não é o nível que é evidente que o Porto ganha mais. Ou seja, o que eu quero dizer é que... O Porto em Alvalade tem exatamente as mesmas dificuldades. Mas está bem, tem as mesmas dificuldades, mas ganhou ainda o ano passado e ganhou há 2 anos e nós temos muito mais dificuldade em nos valer de Alvalade em casa do que, por exemplo, o Porto. E o Porto tanto faz isto com o Sporting como o Benfica. O Benfica agora empatou, o Benfica ia para a 5ª derrota consecutiva no Dragão. Não sei se é para as competições todas ou se é só para a Liga. Portanto, isso são pontos que em todas as competições, em todos os anos, vai contar. Agora, eu acredito sinceramente que esta equipa tem essa capacidade de... tem a capacidade de jogar olhos nos olhos. Agora, não tenham dúvidas nenhumas que o Sérgio Conceição vai fazer deste jogo uma final da Champions. Isto vai ser um discurso interno, cá fora até pode não parecer, mas vai ser lá dentro um jogo que isto tem que ser para ganhar, e não é só por ganhar para derrotar o Sporting, para se aproximar, é ganhar para derrotar, para se aproximar, ganhar para ser o primeiro a derrotar o Sporting, para mostrar que é possível, que o Porto é que é, e isso para lhes dar aquele última réstia de aquela famosa coisa de campeonato a Porto, de ir de trás para a frente. Exato. Tá, e é isso que nós temos que combater. E combater é chegar lá e ganhar. Pá, claro que, no mínimo, na pior das hipóteses, o empate não seria mal de todo. Saíamos na mesma com os 10 pontos de vantagem sobre o Porto. E faltava depois ver o que é que o Braga iria fazer, porque o Braga tinha 11. Quer dizer que poderia recuperar ali pelo menos 2 pontos e ficaria a 9. Agora, é um jogo... Se ganhar o jogo dele. Claro, se ganhar o jogo dele. É um jogo para nós decisivo no sentido em que pode ser uma machadada muito forte. Eu sei que as pessoas estão sempre com a coisa do jogo a jogo. Epá, estamos todos com medo que possa acontecer alguma coisa. Epá, mas nós temos que pensar também assim. Epá, não há nenhum sportingista neste momento, e estão aqui mais de 300 a ver, e muitos mais que vão ver, o último YouTube foram mais de 7 mil que viram. Epá, não há nenhum sportingista que se o Sporting chegar ao final do campeonato e não for campeão, pá, nós vamos ficar na merda, vamos dizer que foi um desastre. Exato. E, aliás, tem que ser um desastre para isso acontecer. Agora, tem que ser jogo a jogo, o próximo jogo é ganhar ao Futebol Clube Porto. É o nosso destino, que nós queremos, isso, nosso destino, parece um slogan do Porto. Parece um slogan do Porto, vamos já dizer que é um slogan do Porto. Vou já bater aqui na madeira, isso parece um slogan do Porto. Eu lembrei-me logo quando disse nosso destino, mas só por causa disso vou ter que deixar mais um ovo na loteria. Mas sim. Exatamente. Deixa-me dizer sobre o dragão. A verdade é que... Já agora, primeiro... antes de avançar, João, permite-me. Vamos chover a molhado outra vez. Vamos falar de João Palhinha. João Palhinha que, para todos os efeitos, também não ia jogar com o Benfica em Alvalade. E a verdade é que acabou por ser Mateus Nunes a marcar o gol da vitória frente ao Benfica. Primeira pergunta, achas que devemos estar preocupados se Palhinha vai ou não vai, ou se vai acontecer, ou se... porque já sabemos que o mundo do futebol em Portugal, que tem os seus interesses e por aí fora, Palhinha não indo, Mateus acaba por ser uma boa solução. Claro que sim, nem tenho dúvidas disso, foi assim contra o Benfica, foi assim também contra o Porto, acho que ele também jogou, ou jogou na Taça da Liga, já não sei, mas também foi titular, e Mateus Nunes tem jogado muito bem. Portanto, se não jogar Palhinha, jogamos Mateus Nunes. Portanto, temos que ter a dinâmica um bocadinho diferente, Ruben arruma a casa de outra forma, um bocadinho ali no meio campo, outro tipo de posicionamento, João Mário tem que estar um bocadinho mais ativo na parte defensiva, mas a verdade é que também Mateus Nunes transporta queima linhas muito mais do que Palhinha e, portanto, pode ser também importante para atacar. E deixa-me dizer que, portanto, não estou minimamente preocupado se jogar Palhinha. Queria que jogasse Palhinha, ponto 1. Não sendo possível, acho que confiamos plenamente em Mateus Nunes. Depois de falar o seguinte, o Sporting é a única equipa, à data, que depende de si própria para ser campeão. Não há nenhuma. Não há mais nenhuma. Depois, aquilo que eu estava a dizer, é verdade é que em caso de empate o Sporting fica confortável, um bocado confortável, até porque fica com vantagem direta sobre, não fica com vantagem direta sobre o Porto, porque empatamos, depende do resultado, mas se ganharmos, obviamente o Porto fica com grandes dificuldades, porque além de ficar com 13 pontos de atraso, fica com desvantagem no confronto direto com o Sporting, porque empatou em Alvalade, e se nós ganhássemos no Dragão. E depois salientar que o Sporting e o Ruben Amorim não têm adaptado a equipa consoante os adversários. Pequenos pormenores, ok. Mas quem tem adaptado as equipas para jogar contra o Sporting são os adversários. São os adversários, como agora jogou o Paulo Sérgio com 3 centrais, o Sérgio Conceição, como sempre que jogou com o Sporting, volta aos 3 centrais, o Jorge Jesus, que jogou contra o Sporting, jogou com 3 centrais. E, portanto, o que tem sido feito é uma adaptação ao nosso estilo de jogo e, nessa adaptação, e jogando contra nós, que já estamos habituados a este estilo de jogo, obviamente temos aí uma certa vantagem. E, portanto, eu quero crer, claramente, que o jogo será tão difícil para nós como será para eles. E a pressão está mesmo do lado deles. E, portanto, a experiência que os nossos jogadores na parte defensiva têm e a irreverência lá na frente dos miúdos, porque sabem que podem fazer algo de histórico este ano e querem conquistar o seu primeiro campeonato a nível nacional pelo clube que os formou, é para mim, além da juventude e traz a irreverência e traz muita energia, até porque o Porto teve mais jogos e vai ter menos tempo de descanso, é muito importante naquilo que se poderá passar, principalmente na segunda parte. E conclusão, o Sporting tem aqui no Dragão as dificuldades que tem, o Porto tem muitas dificuldades em Alvalade, normalmente é assim, o Sporting é a equipa que causa mais dificuldades ao Porto, que é nas taças da Liga, o Porto tem sofrido imenso contra nós. Nós sofremos imenso contra o Benfica, é histórico, e depois entre eles andam ali mais ou menos meio por meio. Portanto, é um ciclo mais ou menos que anda aqui nos três grandes. E aquilo que o Pedro referiu, que nós só ganhamos duas vezes, nós só ganhamos duas vezes, mas também nunca fomos lá com o Ruben Amorim, e com esta equipa. Portanto, vamos acreditar, vamos ter confiança, sobretudo, eu vou ter muita confiança no início do jogo. Obviamente que há coisas que nós não controlamos e que a equipa não controla, mas eu acho que se nós conseguirmos jogar o nosso futebol, impor o nosso futebol, mesmo com as dificuldades que já tivemos contra o Sporting Alvalade, que tivemos a perder duas vezes, conseguimos recuperar. Na Taça da Liga tivemos a perder e conseguimos dar a volta. Desta vez eu só peço é que seja ao contrário, é que seja o Sporting a marcar primeiro, porque aí é que quero ver se o adversário tem força suficiente para derrubar a nossa muralha defensiva e se o Sporting apanhando-se a ganhar, é o que eu disse, dificilmente o adversário, qualquer adversário que seja, conseguirá virar o jogo. E portanto há que ter confiança na equipa. Se nós dissessemos nisso campeonato que íamos ao Dragão com esta, nesta altura, empatados com eles, quais vocês assinavam de cruz? O quê? Em fevereiro ainda está na luta pelo título, com os mesmos pontos do Porto, assinava a cruz. Se fosse com 3, 5, vocês assinavam duas vezes de cruz, com 10 vocês assinavam e ainda me pagavam 7 cervejas e tudo, contentes que estavam. Portanto, é impossível. Portanto, vamos acreditar. Eu acho que o Ruben Amorim vai preparar muito bem o jogo, vai moldar muito bem o que é a mentalidade dos jogadores do Sporting para dizer que nada está a ganho. E, portanto, o Sporting vai fazer isto também uma final e vai jogar da forma que tem jogado, que é isso que eu mais admiro no Sporting, é não mudar a sua forma de jogar, é jogar desde o início ao fim, com a sua mentalidade, com as suas ideias, e é isso que nos tem levado ao sucesso. Portanto, há que confiar. Oh, Mariana, E deixa-me só dizer o alguma coisa Cruzeiro que tem que se adaptar. Força, deixa-me só Pedro, dizer aqui duas desculpa. coisas que estavam aqui a dizer no chat, só para corrigir. Primeiro estavam a dizer que, mas o Sporting em 15-16 foi ao Dragão com 10 pontos, por acaso foi com 13. Mas estava em segundo lugar, porque o Benfica já tinha jogado e tinha ganho em Certo. Guimarães ao Vitória e o Sport estava em segundo lugar, não estava em primeiro. Portanto, estar em segundo com 13 pontos ou com 10 não é a mesma coisa que estar em primeiro completamente isolado, são coisas diferentes e isso nunca aconteceu. E depois, em relação à diferença, enquanto que o Sporting só ganhou duas vezes nos últimos 20 jogos aqui no Dragão, o Porto ganhou 4 e o Sporting só ganhou 7 dessas 20 em Alvalade. Portanto, é essa a diferença que nós temos muitos empates em Alvalade com o Porto. Estou aqui para mostrar o gato foge, ele não quer, estão aqui a dizer para mostrar o gato, mas o gato está sempre a miar e está-me a fugir. Mas, e é esse lado que nós temos que contrariar. Essa vitória foi muito saborosa, e eu lembro perfeitamente na altura estávamos na luta pelo campeonato e estava tudo a contar com a derrota do Sporting no Dragão para o Benfica, então praticamente selar o título e que nós não íamos conseguir, e nós vamos lá e ganhamos 3-1, grande exibição e grande festa que Jogo. fizemos, grande jogo, grande festa que fizemos no Dragão. E é esse lado, eu esse lado que eu. Por isso é que eu comecei por dizer, eu acredito que estes jogadores nem estão para aí virados, nem estão a pensar nisso. Estes jogadores vão, como o João estava a dizer, vão chegar lá e vão fazer o seu jogo, vai esperar que a coisa corra bem Exatamente. e que ganhamos o jogo, que é aquilo que nós todos desejamos. É esta mudança de mentalidade que tem que existir aqui no Sporting, Mariana, deixa-me só mandar porque aqui um abraço para a um Suíça, que abraço. estão aqui O João pessoal para a Mendonça da Suíça. Suíça, É exatamente. verdade, mandar um abraço para a Um Suíça. grande beijinho, João. Há outro João, porque eu Ah, tenho o João, João para aqui mim. E também. está ali o grande José Desculpa. Costa, a partir da Austrália, que fez um vídeo fantástico ainda este fim de semana. Estou contente a festejar mais uma vitória do Sporting e é sempre bom ver aqui malta amiga. É ver o Sporting 160 pelo mundo. E a verdade é que o programa já vai longo, mas não podemos ir para o tema final de hoje, não sem antes ouvir e ver o resumo das Muitas. modalidades pela voz e pela imagem do Tiago. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Boa noite também a todos os jovens e espectadores do Sporting 160. O handball estragou aquilo que podia ter sido uma semana perfeita e 100% vitoriosa, com a derrota na Eslováquia para a oitava jornada do Grupo B da EHF European League. Perdemos por 24-21 e foi uma derrota comprometedora frente ao último classificado do grupo e o pior pré-Sov dos últimos anos. O Sporting até entrou bem no jogo, defendendo bem e atacando a perceito, mas após um time-out de Slavko Golusa, o Preszov surgiu mais agressivo na defesa e eficaz no ataque. Recuperaram no marcador, mas o Sporting ainda foi para o intervalo em vantagem, graças a um gol nos últimos segundos. Na parte final, o Preszov surgiu. Na segunda parte, peço desculpa, o Preszov surgiu mais rápido, com o Pavel a comandar o ataque, e mais agressivo na defesa e conseguiu anular o jogo que o Sporting fazia muito bem com o pivô Tiago Rocha. Aos poucos vamos cedendo, numa péssima segunda parte, em termos exibicionais e de entrega de jogo, e Valdés com 5 golos foi o nosso melhor marcador, e os destaques vão para alguns jogadores do Pressov, neste caso para o guarda-redes Marco Collodetti, que entrou e mexeu com o jogo, e Pavel e Nuno Santos, os jogadores do Sporting da Horta, que em conjunto fizeram 11 golos. No fim de semana, fomos até Braga vencer o ABC por 27-22 para a 18ª jornada do Campeonato Nacional. O Sporting fez uma boa entrada em jogo, uma defesa agressiva nos 6 metros, mas o ABC conseguiu reagir e o jogo esteve empatado durante algum tempo, até o momento em que Carlos Roesga entra no jogo e mudou o Sporting para melhor. Uma segunda parte que acabou por ser um pouco em gestão de esforço para o confronto europeu, já desta semana, num jogo que era muito perigoso, mas que acabou por ser bastante competente por parte do Sporting. Francisco Tavares com 6 golos foi o melhor marcador, bem coadjuvado por Valdés, Roesga e Sean Guarda com 4. O futsal feminino recebeu no pavilhão João Rocha para a 5ª jornada o Lusitânia Lourosa e venceu por 1-0. Mais um jogo, mais uma vitória nesta fase de manutenção, desta vez com uma goleada gorda. Gols de Inês Gonçalves, que fez um hat-trick, Carolina Pedreira, Ana Alves, Sara Tavares, Jéssica Silva, Matilde Ferreira, Cláudia Dias e Ana Neves. Ufa! O futsal masculino recebeu também no pavilhão João Rocha, mas para a Champions League, neste caso para os oitavos de final, os checos do FK Chorudim, venceu por 5-1. E o que dizer deste jogo? O Sporting dominou do princípio ao fim, mas tinha sempre muita dificuldade em conseguir entrar nos últimos metros. Quando conseguimos melhores oportunidades, ou falhávamos o último passo, ou a bola ia à barra, ou surgia Renan, o guarda-redes brasileiro dos checos, que foi uma autêntica muralha durante todo o jogo. As bolas paradas voltaram a ser determinantes para desbloquear um jogo que se ia revelando e se tornou efetivamente chato. A boa exibição dos Leões a carimbar o passaporte para a Final 8, onde iremos defrontar a equipa russa do Partido Comunista. Bisto de Mais Passó, gols de Cavinato Rocha e Eric Mendonça. O hóquei feminino recebeu também no pavilhão João Rocha a equipa da Infante Sagres, venceu por 9-2. Foi um jogo enganador, pois o resultado não revelou, a meu ver, as dificuldades que as Leões passaram. Boa exibição com uma boa réplica dada pela equipa da Infante Sagres. Destaque para a Sofia Moncóvio não só pelo hat-trick que marcou, mas também pelo que jogou e fez jogar. Bis da Ana Catarina Ferreira, gols de Margarida Florencio, Adriana Costa, Ruth e Rita Lopes. Já a reforço Inês Vieira, voltou a não jogar e nem sequer convocada foi. Free Inês Vieira, please. O hóquei masculino recebeu também no pavilhão João Rocha o hóquei de Barcelos e venceu por 4-2. Foi um jogo entre candidatos que terminou por ser um pouco atípico. Pareceu-me que o Barcelos esperava um Sporting menos forte, fruto da paragem de 15 dias por causa dos casos de Covid, mas enganaram-se redondamente. O Sporting teve sempre uma grande atitude e impôs sempre um ritmo forte, tentou controlar o jogo sempre que podia. Quando o Barcelos elevou o ritmo do jogo, o Sporting conseguiu responder e o jogo depois tornou-se num jogo de parada e resposta. O Barcelos, que é líder na prova das bolas paradas, fez um Sporting, que é o último classificado nas bolas paradas, e não conseguiu converter nenhuma das 5 que dispôs durante o jogo, enquanto que o Sporting conseguiu converter uma em 4 por Ferran Fon. Uma segunda parte sem golos tornou o jogo ainda mais atípico, embora tenham sido 25 minutos mais calculistas por parte do Sporting, visto que ao intervalo já vencíamos por 4-2. Romero marcou de contra-ataque, Fon de bola parada, Tony Pérez bisou em 2 emendas fantásticas à boca da baliza. O voleibol feminino foi até Ponta Delgada nos Açores vencer o Clube K por 3-0, os parciais 13-25, 21-25 e 11-25. Se eu tivesse que apostar antes deste jogo, eu diria que as Liroas iriam perder, porque a meio da semana temos jogo para a taça e o Rui Costa poderia começar a fazer aqui alguma gestão já a pensar nos playoffs. Ainda bem que não apostei, porque as Liroas efetuaram uma belíssima exibição, sempre muito seguras e mandonas no jogo, com uma vitória inquestionável e indiscutível. Destaque para a Nacote, quando está assim assertiva na distribuição, o Sporting não dá grandes hipóteses às adversárias. O voleibol masculino teve jornada do fim de semana. No sábado fomos até às Caldas vencer o Sporting local por 3-0, com os parciais de 6-25, 15-25 e 14-25. Foi um jogo muito fácil, como mostram os parciais, e feito em crescendo, com boas percentagens de eficácia no ataque e que deu a oportunidade para rodar a equipa e preparar o jogo do dia a seguir. 12 pontos para André Saliba, para Renan, 10 para Vítor Hugo e 9 para Éder Levi. No domingo recebemos no João Rocha os Muris e vencemos por 3-1, com os parciais 25-17, 28-30, 25-19 e 25-23. Os Muris é aquela equipa que num dia pode ganhar a qualquer um dos candidatos, como já se viu no passado. Tem um bom jogo pelo central, um oposto bastante pontuador e muita experiência na recepção e defesa. Já o Sporting é uma equipa muito inconsistente e voltou no domingo a selo. As declarações de Gersinho no final do jogo dizem tudo. Fizemos um jogo péssimo. Muita inconsistência durante o jogo, com os jogadores a falharem ataques de um contra um, erros não forçados e uma recepção inconsistente. Se fosse o resultado. É tudo por agora. Saudações leoninas e saúde para todos. Digas alto. Obrigada, Tiago. Até para a semana. Um grande, grande aqui resumo das modalidades. Agora, uma vez mais. E aí está. Gato, está o gato de tinha pedido. Pedro Varela. Okay. Olá. Não está a gostar muito. Teremos mas, também um pato. Temos um pato. Temos um gato. Já gostava muito. Mais animais virão do futuro para o Sporting 160. Deixar aqui a nota de que quem quiser aqui ouvir os resumos todos das modalidades do Digas, eles têm estado todos disponíveis aqui no nosso YouTube, quer nos acompanhar no YouTube, no Spotify, também nos programas já mais antigos. Portanto, se quiserem um apanhado do último ano de modalidades, basta ir ouvirem todos os... as partes, se assim poderemos dizer, todos os resumos de modalidades feitos pelo Tiago Botelho, porque, acreditem, ele consegue resumir aquilo de uma forma incrível. Meninos, o programa já vai longo, mas a verdade é que o Sporting hoje lançou aqui uma campanha e já tinha falado nisso aqui no Jornal Pedro, já falámos também da comunicação que tem crescido e que tem crescido bem, que tem sido bem feita e que se nota aqui um desenvolvimento e uma preocupação maior neste sentido. O pagamento das cotas anual agora pode trazer prémios a todos os sócios sportingistas. Sim, é mais uma forma que o Sporting está a tentar de, obviamente, não só antecipar uma receita que tem a ver com as cotas, neste caso, quem quiser pagar em débito anual. E eu hoje, por acaso, estava a pensar um bocadinho nisso quando recebemos o SMS, acho que foram muitos os... Eu tenho o débito mensal, portanto, também fui um dos que recebi o SMS, mas... E já percebi que, porque eu pus no Twitter e muitos responderam e, portanto, receberam aquilo. Foi enviado, obviamente, para muitas pessoas ao mesmo tempo. Claro, já vi. Aquilo é uma campanha para vários adeptos que têm as cotas em débito mensal ou outro tipo de débito. E eu estava a pensar aqui um bocadinho sobre isso, e a verdade é que nós, nos últimos 4 anos aqui no Sporting 160, várias vezes fomos criticando uma série de questões que não eram feitas no Sporting, coisas, funcionalidades, processos, e criticamos sempre de um ponto de vista bastante no sentido de melhorar. Não era aquela crítica de deitar abaixo, como toda a gente sabe, e já passaram pelo menos duas direções, já estamos na segunda direção desde que existe o Sporting 160, portanto, não esquecer que não é só quando está o Barandas agora. Nós já no tempo do Bruno Carvalho também já tínhamos o podcast e fizemos muitas vezes essas críticas, tivemos até programas dedicados só a uma altura que eu fiz, há um Sporting 160 que eu falo só da aplicação móvel, falamos depois de outras ações, e era tão verdade e era tão óbvio que neste momento qualquer coisa que seja feita para trazer algo mais ao Sporting nós estamos a gostar. Felizmente, e ainda bem, as coisas não só estão a ser feitas, como estão a ser, algumas coisas estão a ser bem feitas. Não quero dizer que isto apaga tudo aquilo que ainda é preciso fazer e algumas alterações profundas que são necessárias, mas a verdade, eu disse-o aqui há uns meses atrás, quando o André Bernardo passou, que estava no documento, que estava responsável por aquele documento estratégico. Eu disse na altura que o documento não fazia muito sentido, mas se recorda que havia ali coisas que estavam um bocadinho, pareciam um bocadinho deslocadas de uma realidade, mas lembram-se que havia lá umas coisas sobre novas campanhas e o que mais, e eu na altura até disse, até utilizei um termo muito conhecido para quem anda na área técnica, eu disse, isto vão ser algumas landing pages, que vão ser feitas, e meu dito, meu feito, cá estão elas a aparecer. Esta do Sporting sempre é mais um caso, por trás de uma ação. E porquê é que está a ser utilizado aquele método? Diria eu, é mais simples neste momento fazer este tipo de ações com estes pequenos websites, mini websites, se lhe quiserem assim chamar, do que certamente mexer naquele website que é o Sporting atualmente, porque é um website absolutamente, já de si já está datado. É um website que passou ali um momento que foi quando o Bruno Carvalho lançou o novo website, que na altura já foi um incremento para o que tínhamos antigamente, e obviamente eu acredito que esta direção esteja a trabalhar para que seja lançado um novo website, tem-se falado nisso, com uma nova aplicação. Espero que isso aconteça. Houve coisas que foram melhoradas no website atual, mas nós sabemos, eu lembro perfeitamente de uma vez estarmos a fazer uma edição da 1906, quando foi o guia das equipas, lembra-se aquele guia que fizemos? Com vocês, certo. Que chegamos e tu, Mariana, que tinha que calhar qualquer coisa do feminino, do futsal foi feminino. Foi o futsal feminino, exatamente. E não tinha a informação, e não estava e lá a informação. Sem ter. E continua sem ter. Ou seja, estamos a falar de uma coisa que já tem um ano e tal, e continua a não ter essa informação, e sabemos que há coisas que não estão bem naquele website e que podem ser melhoradas, é normal. Esta lógica dos websites, de olharem para os websites como quase entidades que não são dinâmicas, assustam um bocadinho, acham que é só meter ali um bocadinho de conteúdo, mas na verdade é muito mais do que isso. Mas por isso é que existem empresas que sabem trabalhar bem isso, e existem outras que são sucateiros, é normal, como em tudo. Existe claro. Nos websites, como existe no próprio sucateiro, como existe no sapateiro, como existe no gajo que constrói as casas e por aí fora. Agora, tem havido melhorias, e isso eu disse aqui com o André Bernardo. Eu tive uma única interação com ele numa reunião que tive, já expliquei isso aqui. Gostei de algumas coisas que ele disse, e percebi que tinha ali um conhecimento que poderia ser interessante e que acharia que o departamento iria mexer. A verdade é que o departamento está a mexer, e se calhar só não é feito mais porque os operacionais não podem fazer mais. Uma das coisas que nós dissemos aqui várias vezes, nós quando fazemos uma determinada crítica sabemos muitas vezes que os operacionais do Sporting, as pessoas que dão o dia-a-dia nas redes sociais, nas modalidades, no acompanhamento, pá, não podem fazer mais. E olha, e se quem quiser, no próximo Clubhouse, que é, deve ser depois do Dragão, ainda este segundo, no segundo, que foi no sábado à noite, a seguir, que tivemos lá 3 horas em conversa, exato, com toda a gente, eu quase que nem falo, porque não estou ali para falar, porque falar já eu falo muito aqui no Sporting 60 e fora do Sporting 60, e há pessoas que já nem me podem ouvir, mas tiveram lá jornalistas da Sporting TV, pessoas ligadas às redes sociais, e é interessante ouvir de uma forma simples, descontraída, o que é que se passa, as dificuldades. Tive lá o Gonçalo, que nós conhecemos muito bem, e que já esteve também no Sporting 160 quando ele começou, foi muito importante nos inícios do Sporting 160, a explicar, por exemplo, o golo que ele filmou contra o Benfica, a sorte que teve em estar naquele sítio e irem festejar para o lado em que ele estava, e que deu aquele vídeo que todos nós sabemos. Pronto, mas a verdade é que têm sido feitas coisas absolutamente... fantásticas, os insights, este vídeo que lançaram agora do backstage, que eu até peguei e fiz um print screen hoje do Paulinho, que estava lá, até foi ao dizer aquilo para a promoção do Sporting 162, são coisas que nós gostamos, mas a verdade, eu lembro-me de um dia, está aqui há 2 ou 3 anos, eu ter dito, pá, que era tão fixe nós podermos ter imagens de dentro do túnel do Sporting, como faz o Arsenal, ou como fazia o Manchester City, que tinha uma câmara de... Pá, não era nós não estávamos a dar novidade nenhuma, absolutamente nenhum, nada. Não, nem estávamos a ser idiotas. Nós apenas estávamos, no mínimo, a constatar aquilo que já outros faziam e que se gostava. E que se gostava, pá, não era inventar a roda. Porque em alguns casos nós não precisamos inventar a roda. Alguém falou aqui muito bem, a agenda do Sporting, que agora está 100% correta. É verdade, a agenda do Sporting, que está muito bem. Agora não confundam é com a agenda do 160 e não façam como artistas que não sabem o que dizem e achar que nós queremos substituir a agenda do Sporting. Temos um plano maquiavélico para tomar conta do mundo e vamos tirar e vamos mandar dar o Varandas para Marte e vamos tomar conta do Sporting. Epá, deixem de ser burros, o João Hortas fez aquilo do ponto de vista técnico e por aprendizagem e explicou qual era aquele objetivo. E para não tomar muito mais tempo e para passar a palavra ao Castro, há coisas que estão a ser feitas, muito bem feitas, ainda bem, o Sporting está a melhorar. Agora, meus amigos, pensem, para mim, eu penso sempre assim, para a minha vida profissional, e acho que o Sporting deve pensar exatamente o mesmo. Há tanto para fazer ainda, há tanto para melhorar, e muito para onde melhorar, e é isso que nós temos que continuar a procurar, e obviamente falta uma aplicação, as pessoas já sabem. Eu a quero acreditar, vou ser sincero, que um dia destes ela vai ser apresentada, e aquilo, vamos ver, estamos quase a chegar à época de eleições, ficava bem, não é? Sporting campeão, se acontecesse, depois a seguir lançar uma aplicação, parecendo que não, eram coisas que nós não pensávamos que íamos ter tão cedo, não é? Nós nenhuma aplicação pensávamos que íamos ter tão cedo, quanto mais um título, a possibilidade de lutar por um título. Mas a verdade é que eu acredito que um dia destes ela sai e está cá fora. Supostamente já era para ter saído o ano passado, mas eu acredito que ela ainda vai aparecer aí a qualquer momento. E espero bem que sim, que aconteça e que nós precisamos mesmo disso. O Sporting é um clube que gera receitas de 120 milhões de euros por ano, 130 já chegou aos 165 no tempo do Bruno Carvalho. Sabemos, obviamente, que tem muito a ver com as vendas dos jogadores, são absolutamente fundamentais, mas nós somos um clube que gera tanto dinheiro que há determinados mínimos que devem ser conseguidos. Agora, eu percebo e noto, tenho visto cada vez mais os profissionais do Sporting a colocar as coisas, por exemplo, no LinkedIn. noto ali algum orgulho naquilo que têm feito. Tenho visto, por exemplo, antigamente eu nunca via os backstage e os vídeos a serem partilhados no LinkedIn. Normalmente era nos YouTubes e nas redes sociais normais, mas depois do ponto de vista profissional, e noto que há ali uma satisfação dos profissionais de Sporting em que estão, notam que, estão, que as pessoas estão a gostar e que está a ser feito um trabalho melhor do que vinha de para trás, destes últimos tempos, e portanto isso é positivo, e como ainda no outro dia algum dos que trabalhava no Sporting disse, e é aquela quase verdade lá para a Alice, é pá, claro, quando o clube está a ganhar e a ganhar desta forma, claro que tudo ajuda, não é? Isto tudo é mais fácil e tudo encaixa com ele. Quando estamos a perder, é evidente que quando estamos mal, como o ano passado, numa época miserável, é pá, até o espaçamento numa capa do Jornal do Sporting, nós somos capazes de ter o olho apurado porque estamos num daqueles dias em que olhamos para tudo porque estamos chateados com a vida. Neste momento não está, mas há melhorias claramente, e isso é mérito de quem as está a implementar. Eu diria que provavelmente o André Bernardo é o responsável máximo por isso. Obviamente o trabalho é dele e todas as equipas, imagino que sim, e portanto eu acho que temos que dar mérito. Porque estas coisas não caem do céu, e estamos aqui para criticar quando achamos que devemos criticar, estamos aqui para dar o mérito quando achamos que devemos dar o mérito, mas acho que as coisas têm melhorado muito, e isso é a prova, é que a quantidade de vezes que os vídeos são partilhados, a quantidade de vezes que os sportingistas falam, e pá, ainda viste ontem o inside, vi aqui, tu viste aquela reação de não sei quem e a outra, e não sei, portanto as pessoas gostam daquilo. E depois, só dizer aqui uma coisa que não tem nada a ver com o Sporting, aquele print que eu pus, que já tinham mais pessoas posto, daquela foto fantástica com a tarja que dizia, como é que era? Candidatos a sonhar. Epá, eu entretanto já soube quem é que fez, uma das pessoas que esteve envolvida nessa tarja e na colocação dessa. Epá, e já tinha dito no Twitter, e quero dizer aqui que são enormes, e quero mandar um grande abraço a eles, porque fizeram... Pegar numa faixa, escrevê-la, prepará-la, ir para cima de uma ponte, esperar que o autocarro passe. Epá, os sportinguistas são assim, e merecem, sem dúvida, um grande abraço por aquilo que fizeram. É amor, a verdade é essa. É amor, é verdade. É João, amor. Uma pergunta rápida. Inside Sporting ou backstage, qual é que tens preferido? Eu gosto das duas, não dá para dizer que gosto mais de uma ou que outra. Gosto das duas, gosto muito das músicas que estão a ser escolhidas, gosto bastante. Acho pena não ter ainda posto nenhum jogador do Sporting comer a loteria, não sei como é que isso vai ser feito, mas vou ter que falar com o Gonçalo ou algo do género. Acho que era fundamental alavancar a loteria, mas acho que são fundamentais. Eu já tinha dito, vou reforçar só aquilo que o Pedro disse, o Sporting também mudou o diretor de recursos humanos. E no Natal, os funcionários, os empregados de Sporting, receberam prendas da marca Sporting, os filhos também. Houve muitas publicações nas redes sociais, porque sentiam um orgulho de trabalhar no Sporting, ou seja, foi algo que nunca se calhar tinha sido feito com esta amplitude, não sei, digam-me vocês, mas nunca tinha visto. Não. E, portanto, aquilo que o Pedro estava a dizer, aquele brilho de colocar no LinkedIn as coisas que fazem, se calhar também muito, vem muito daqui, se calhar de uma política mais de recursos humanos mais representativa do que é realmente ser do Sporting e trabalhar no Sporting. E portanto acho que é importante tudo o que está a ser feito, e neste caso está a ser bem feito, o Inside, o Backstage, o ADN também muito bem, e aqui um abraço para o Gonçalo Geirinhas. Guilherme, porque estava a pensar no Gonçalo do Sporting, porque realmente veio dar outra vida ao programa, diga-se passagem, acho que ele está muito melhor naquele papel. E portanto, mais uma vez, dizer que esses são aqueles momentos que nós temos que aproveitar, também tudo englobado com as vitórias, obviamente torna-se tudo mais fácil e menos criticável, lá que diz ele. Depois as pessoas estão mais com muito melhor humor, recebem, claro, as coisas com melhor humor, mesmo que tenha alguns defeitos ou algo a melhorar, mas as pessoas, pá, estamos a ganhar. Mas isso acontece com todos os clubes do mundo, pá, é futebol. A bola entra, e quando a bola entrar, obviamente, mas são coisas que estão a ficar, porque mesmo em caso de maus resultados e tudo, o inside, o backstage, as pessoas gostam de ver, são coisas simples, conforme o Pedro disse, que basta serem aplicadas e não é preciso inovar nada, basta ver as melhores práticas, best practices que os clubes estrangeiros têm e nós temos que aproveitar isso também noutras áreas, mas tendo isso, o Sporting consegue fazer mais interação com os adeptos, consegue aumentar das redes sociais. Se o Sporting, o Paulinho tinha poucos seguidores, poucos, mais ou menos seguidores, mas chegou ao Sporting, teve logo mais de 30 mil seguidores nas redes sociais. Portanto, toda essa interatividade que se cria nas redes sociais do Sporting tem sido alavancada, muito à custa também dos resultados, mas muito à custa também do trabalho que está a ser feito para essas pessoas. E, portanto, se nós criticávamos porque não havia trabalho, agora só temos que dar os parabéns porque tem existido realmente um bom trabalho, que é do marketing. Ainda vamos ver os equipamentos para o ano, por exemplo. Certo. Como é que vai ser apresentado, se vai haver alguma coisa diferente, e portanto é normal que isso vá havendo uma evolução. Espero que haja uma evolução em todas as áreas do clube. É assim que as empresas e as organizações fazem. Para quem trabalha, sabe isso mesmo. Há sempre não conformidades que devem ser reparadas para melhorar. Há sempre processos de melhoria, brainstormings para ser efetuado. E portanto, acho que o Sporting tem tudo aqui para aproveitar este elan, que seria muito mais exponencial se houvesse adeptos no estádio. Vendas de camisolas, merchandising, tarjas, Ah, deixa-me participação. só aproveitar aqui, João, para dizer que a Loja Verde tem tido bastantes encomendas e, inclusive, as mesmas estão neste momento atrasadas. Portanto, Claro. o Ah, online, digamos imagina. assim, da Loja Verde vai funcionando, mas ao vivo acabaria sempre por ser diferente, claro. É que o impacto também dos bons resultados, não é? E mesmo na criação de sócios, eu acredito que muita gente vá se inscrever sócio E é quando se normal tornar até estar um primordial. bocadinho atrasados às vezes, não é? Ninguém, Sim. houve muitas empresas, que quase diria que grande parte das empresas não estava preparada para a avalanche de Não há pedidos balões, online que claro. iriam acontecer. Esse não seria. Deixa eu só já agora dizer aqui uma coisa com o ADN do Sporting, estão aqui a dizer que vai mudar. Sim, o ADN do Sporting vai mudar de X em X. O Sporting não tem ninguém fixo agora. Foi o Guilherme, depois vai ser a Ana Galvão e depois há de Mas mudar outra vez. deixa-me dizer que a Ana Galvão fala muito bem E espanhol e depois por tem isso é que essa vai falar com o vantagem também. Fedal. Vai Yeah, falar com o também Fedal, depois que tem fala essa vantagem. espanhol só. Mas vai mudar, já ia mudar de qualquer forma, independente, e vai continuar a mudar. Acho que é Portanto, dois em dois ou três em três programas, nem sei bem. faz bem, porque assim há uma variedade também de conteúdo. De conteúdo, exatamente. Exatamente, e de grandes sportingistas que por lá têm ido. Meninos, Eu vamos e o João então. só estamos à espera de quando é que vão convidar o Sporting 160 para ir lá Claro, falar ao podcast. obviamente, Acho que era obviamente. justo, como primeiro podcast sportinguista, ir lá e ser convidados. Era o João que ia, não era eu? O Só João é que é o deixar criador. aqui Não, era a Mariana a nota. que ia. Ou a Mariana que Eu! sai de Lisboa. Claro. Podem Não fazer por posso. videochamada também. Se eu consigo fazer um programa em Lisboa com vocês, Também é verdade. vocês também Não é conseguem igual. fazer o ADN de Leão Não, não é a mesma coisa. Não, via tinha que vídeo. ser lá. Tinhas que ir lá, Mariana. Ias lá Tinhas que ir lá, tu. Mariana. Além disso, ficavas muito melhor tu na fotografia do que Claro. eu e o João. Claro que entre eu e o João era melhor ser eu, mas não podendo ser eu, tens que ir tu, Mariana. Neste caso, acho que ficava muito melhor para a fotografia, até depois para as reportagens, depois quando saísse nos jornais, claro que não vai E ser nada, é tudo foto, mentira. e não sei o quê, acho que sim, acho que sim, acho Nada que sim. disso, ninguém quer Vamos saber. pensar, vamos Ninguém nos pensar ouve, nisso, ainda por cima. aguardaremos o convite, ainda por cima, portanto, se quiserem, A estejam gente à sabe. vontade, Ninguém até nos pode ouve. ser em maio, não tem problema nenhum, já que vamos sair de casa nessa altura, se acontecer, aproveita-se a É, acho leva que e a Nike faz já é tudo de oficial, uma a Nike não é nada vez. oficial ainda no A Sporting. Nike ainda não é. Não é nada oficial, Será? não há. Será, Ah, mas não, ainda não é. será, mas ainda não é. Há de ser, supostamente há de ser, mas ainda não é. Eventualmente, eventualmente. Meninos, o programa já vai longo, Pedro. Vamos então para as tuas notas finais. Olha, eu não tenho notas finais sobre Sporting, não, porque eu tinha Das aqui um caso. moedas, então. Não tens notas? Das Não tenho moedas. notas finais sobre Sporting, não, tenho aqui uma nota final que não tem nada a ver com Sporting, porque eu já falei aqui há tempos disso, mas vou voltar a referir, até porque estou a ler o livro. Esta semana tivemos, ontem, acho que até foi ontem, ficamos a saber que o Comporta Futebol Clube pode utilizar, mais conhecido por Bessade, pode utilizar nos próximos tempos os símbolos e o hino do Belenenses, embora ainda haja mais processo a decorrer e enquanto isto não chegar às instâncias superiores e que não for passíveis de recurso, muita água ainda vai correr debaixo das pontes, mas a verdade é que este assunto do Bessade e do Belenenses deve-nos deixar a pensar muito a todos, porque nós não somos Inglaterra, não somos Espanha, não somos países de grande dimensão onde os investidores apareçam com aquela lógica que toda a gente está a pensar que ele chega aqui e vai pôr o clube. Aliás, e que temos casos em que às vezes não corre bem, basta ver o documentário do Sunderland para ver como é que as coisas mudam. Basta ver Bem, o Beira-Mar, basta ver o na Beira-Mar, Leiria. União de Leiria, o Desportivo das próprio. Aves, enfim, há uma série de clubes. E, portanto, nessa temática, portanto, nessa temática, eu acho que é um assunto que nos devia deixar a todos em alerta, estar bem conscientes do que é que isso for. E por causa disso, passo aqui a publicidade, porque o livro, eu já tinha falado aqui sobre ele, é um livro que não precisa, chama-se Clube Empresa, e é do Irlan Simões. O Irlan Simões, na prática, é o organizador do livro, porque o livro é escrito por várias pessoas e aborda Portugal, aborda Espanha, aborda também Argentina e Chile, e Brasil, questões onde são trabalhadas as SADs e quais são os clubes que fizeram e quais foram os modelos seguidos. E o Irlan Simões está no Twitter, é altamente, ele é um tipo impecável. Eu não sei como é que o livro ainda se pode ser enviado para cá. Ele na altura mandou esta primeira remessa porque um conjunto de pessoas se juntaram e ele mandou os livros todos numa só remessa para vários de nós, mas é um livro que eu recomendo, vale a pena, não precisam de ler seguido, podem ir logo diretamente só ao assunto de Portugal, ou se interessarem mais sobre o assunto do Chile, sabe-se lá porquê, não sei, não interessa, mas ou se quiserem podem saltar de várias temáticas, portanto, tem aqui, de vários pontos de vista, sob o ponto de vista dos adeptos, das criações, as leis, acho que vale a pena, e nem de propósito esta decisão recente, deixa aqui algum mal-estar entre este episódio, e nós temos tido vários casos, como aqui já falamos, e portanto acho que é um assunto que nós devemos estar todos conscientes, porque quando dá para o torto, depois a coisa não é assim tão fácil de reverter. Quando dá para o torto mesmo. João, as tuas notas finais? Duas. Primeiro, que tenho que ir daqui um bocado ao Sporting 160 inglês, portanto eu vou ser hoje o convidado para falar lá um bocadinho, tem que ser um bocadinho só porque não vou ter muito tempo, porque a noite já vai longa e tenho muitas a fazer aqui. E depois, portanto, quem quiser ouvir-me um bocadinho mais, jogar se Fórmula 1, essa coragem, poderá dar-me a fazer, mas só vou lá. E segundo, o que eu queria falar era um bocadinho do Sporting 160, dos patronos, agradecer aos patronos, porque tem sido um boom, agradecer especialmente a quem esteve connosco no início e agora quem está a dar aí muito, agradecer por essa confiança. E nós temos, e aqui tem que ser, não posso ser modesto, nós temos feito muitos conteúdos, e grandes conteúdos, como a Mariana com o M, quando o Bancada 160, às manhãs, o que eu faço com o Tati, o pós-jogo com o Pedro, que foi uma excelente ideia, que dá para eu respirar um bocadinho, portanto espero que sábado dê para respirar muito, se calhar sábado até fazemos mais do que bastante. Isto, porque eu não posso dormir com o inimigo logo a seguir, senão estou lixado, e portanto aproveitar isso e dizer que também vamos ter em breve uma conversa muito interessante, eu vou ter com um ex-jogador de Sporting, para falar de um atual jogador de Sporting, e portanto temos também feito isto, tem-nos servido para dar melhor conteúdo, conteúdo diversificado. Eu acho que as pessoas têm gostado muito, temos tido muito feedback, não se contenham a mandar o feedback, quer seja crítica ou quer seja elogio, porque isso é importante para nós, para termos um feedback sobre o nosso trabalho, e porque temos feito muitas horas, pelo menos acho que sim, já somei algumas horas e são muitas horas que estamos a gravar e a falar de Sporting, depois com isso surgem convites também de outros podcasts e outras coisas que nós temos sido convidados, e portanto era para agradecer o apoio e o incremento muito que houve nos últimos tempos, o Pedro já publicou também, foi o mês que tivemos mais lives. Eu por acaso ia dizer isso, este mês atingimos o maior número de patronos, foi o maior número de crescimento de patronos também, em duas semanas aumentamos mais de 40 patronos, é o mês que estamos com mais receptividade por parte dos patronos, que têm feito muitos comentários e likes, ao menos a interação tem sido, é o máximo, também atingimos este mês de fevereiro, e estamos a 9 conteúdos, que eu acredito que vão acabar por acontecer até ao final do mês, de ultrapassarmos o mês de junho, se não estou em erro, do ano passado, como o mês em que mais conteúdo estamos a colocar. Também deixa dizer uma coisa, João, desculpa interromper o raciocínio, mas é importante para aqueles que pensarem que nós estamos a enriquecer, claro. E que vamos em breve passar férias para Aruba, e disse Aruba à sorte, não é porque o Castro marcou lá uma casa para mim, para ele e para a Mariana e para os respectivos. Não era suposto, mas é importante dizer que os $2 que estão lá por cada patrono que entra por mês tem a ver, mais uma vez, com o objetivo que nós queremos de fazer os tais três programas. Também dizer que, se calhar, na última vez esquecemos de falar disso, mas não sei se as pessoas repararam que a qualidade da imagem de todos nós melhorou substancialmente, porque todos nós estamos com câmaras não só iguais, de melhor qualidade, que compramos porque os nossos, é claro que aqui o podcast é em sistema aberto, mas porque também nós sempre dissemos que o dinheiro dos patronos era ou para melhorias de ferramentas que nós pudéssemos utilizar. Uma delas custa-nos 25 euros todos os meses, como toda a gente sabe, é o StreamYard, e o outro são, compramos agora câmaras com imagem HD e que estão com, acho que estão com boa qualidade, mas esses também esportes, para fazer esses esportes, exato, isto temos que pôr um bocadinho mais, por acaso até notei que estou aqui e fiz a barba mal, isto aqui está mais, é por causa da câmara, e depois também para dizer que o objetivo é fazermos o tal programa, os tais três programas ao vivo, e isso vai ter algum valor de logística, que eu vou-te ser sincero, nós até poderíamos, mesmo que se calhar não houvesse patrões suficientes, nós iríamos se calhar fazê-lo, claro, mais nossas custas, não acho que não tenho dúvidas nisso, mas fica essa nota, e não confundam pelo facto, obviamente, do Castro andar de Tesla, porque não tem nada a ver, foi sorte. É uma coisa, além outra disso, coisa, outra coisa. Além disso, queríamos comprar a SAD. Ah, não era para dizer. Isto era para dizer, João, porque isso, esse é o, aquele, é aquele pá, esse tipo, é o objetivo. Jogos, quando temos o Ultimate Goal, aquele objetivo que diz, pá, já fiz o jogo, falta-me ali qualquer coisa mesmo, é isso, estamos falta mesmo, o nosso objetivo é mesmo, mas a verdade, João, tu agora disseste uma coisa engraçada, mas nós já pensamos em comprar ações da SAD, verdade? Para podermos ter acesso às Assembleias Gerais da SAD e também a mais informação. E é algo que já andamos aqui a cozinhar. Muitas vezes não fazemos, porque depois é preciso, se formos comprar em nome do Sporting 160, se temos que registar alguma coisa, se tem que ser em nome nosso. Enfim, depois quando olhamos para isto tudo, é pá, não queremos ter problemas com o fisco, mas assim por alto estão a perguntar quanto é que custa a SAD. Pá, nós estamos com 200 patronos. Eu acho que se chegamos aos 1000 patronos já deve dar para comprar a SAD. Mas com 1000 patronos, mais coisa, menos coisa, compramos as VMOX e ainda... E coisa e tal, eu não, acho... Não, nem eu quero fazer, eu já lhes disse a eles, mas quero aqui fazer um pedido antes ainda de comprar a SAD, é comprar o porro. Compra-se já, fica já despachadinho e depois pensamos na SAD. Se ele souber fazer a loteria, é uma possibilidade, se não souber, sim, é difícil. Pá, com jeitinho ensina-se tudo, eu acho que o rapaz é bom de aprender, porque ele aprendeu depressa. Eu acredito que sim, não sei fazer, só de ver. Já aprendi. Nunca fiz, mas já aprendi, só de ver. Tentar não custa, Pedro Varela. Meninos. Não posso tentar, porque senão quebro toda a superstição. Claro, e vamos ver tentas se no sábado quero fazer uma coisa especial, vou ver se consigo. Não é, não. É a loteria na mesma. Mas quero fazer uma coisa. Isso está garantido, a minha mulher está de folga, já sabe disso. Eu quero é que ela faça um bocadinho mais cedo, porque eu queria fazer uma coisa diferente, mas não sei se vou conseguir. Mantenha-se. Isso está garantido. A loteria tem que existir obrigatoriamente. Está garantido. Certo. Vai ser a prova. Meninos, a verdade é que vou embora. Exatamente. Vou ter que pôr. Vamos então dar por terminado o Sporting 160 desta semana. Obrigada a todos aqueles que nos tiveram a ver e a ouvir. Obrigada também a todos aqueles que nos vão assistir ao longo desta próxima semana. Obrigada, Pedro. Obrigada, João. Uma boa noite a todos. Mantenham-se seguros. Mantenham-se em casa. Viva o Sporting Clube Portugal. Viva o Sporting. E, espera aí. Não foi no timing. Então, não conseguiste. Sporting!